deixa, a cidade vai parar. E em breve o país, somos ramos da mesma raiz. Porto Alegre, São Paulo, Brasília, estamos aqui pra proteger sua família. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, nós viemos aliviar a dor. Desde junho próprio estamos contra essa paz em que estamos. Fingimento não assumido contra todos os partidos. Se fosse antes estávamos todos mortos, a luz da fantasia de corpos. Agora era o momento de se agir, quando os maiores mentirosos estão aqui. Geralmente na geração Coca-Cola, aqui não é o país de jogar bola. Nós não somos mais submissos, na verdade estamos além disso. Quem fica não ajuda, vou compartilhar as mesmas imagens. Nossas filhas estavam mortas agora.